bebi na quarta, bebi na quinta, bebi na sexta. Hoje é sábado, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber. Eu vou beber domingo, eu vou beber segunda. Quem tá achando ruim, vem aqui e me muda. Eu vou beber domingo, eu vou beber segunda. Quem tá achando ruim, vem aqui e me muda. Eu bebo, eu bebo, eu bebo. Tô de virote, eu disse assim. Tô de virote. Tô de virote.